120, deixa eu tomar um 3 para fazer. Lieutenant Pollard. 3043, autorizado por Atibaixo. Ali 2782, número 2 na aproximação, mantenha indicado de 2309. 7782, autoridade do Departamento da Proa, deixa para 3 minutos de instalação. Rádio 2782, complexo policial para 1709. Rádio 2714, pelo localizador, curva direita para o 075. Rádio 2712, subida para a velocidade de aproximação final, segue tráfego nessa posição de uma hora, a meia dúzia de milhas. Eu acho 190, agora 190 em tráfego. Estou em Salvador, boa noite, Luna 096, decolou na sua escuta. Luna 096, boa noite, contato na base, eu quero me dizer 2370, saiu da base. É, 270 na mão, Mongol, não, 096. 2782, prosseguir descida para 2000, país com torre 118, decimal 95. Afirma, Thank you. 3, cancela as restrições às 3h10 no metrô. Autorizado por aí, ele é 3, repasse pelo carro.

970, boa noite, autoridade geral de Tato. Recebe restrições de altitude, você para 3 mil pés da lista na 0 e na 4. Semana 3 da Mangueiro, estamos sempre recebendo frequência na 2.6 do sinal 8.5, ao término do sinal 4.5. Ali 9031, desce para 2006, autorizado o sinal 1.86, aposto finalizado. Agora 9979, completo o sinal 5.12, 1.18, desce para 9.5. Boa noite, autorizado de pegada bom, se deixa para 4 mil pés, eu vou 0 e 1 4.